sílabo vivo. Viver é risco preciso, verbo transitivo estranho, os obuses são obuses, são obuses, são medonhos. Viver são os mísseis, são demônios. Eu penso logo vivo, eu vivo logo durmo, eu durmo logo sonho, eu sonho logo acordo, acordo logo penso, eu penso logo canto. Cantar é fácil, difícil, ofício, paixão é igual a isso. São os bichos, são os bichos. Amor, se não existisse você, você, ainda bem que existe. E o resto que se lixe, que se lixe, que se lixe. Eu penso logo vivo, eu vivo logo durmo, eu durmo logo sonho. Jesus Cristo é Jesus Cristo, Rei dos Cristãos. Sentir, penso, logo sinto. Sorrir, apesar de tudo, ir fundo. Pois o mundo é o mundo, é o mundo, é o mundo. Eu penso logo vivo. Eu penso logo vivo.